todo dia, bem antes do sol raiar, no caminho da flor, que virá do arraiar. Pra todo foi ficar ouvindo na aldeia do menino. Do menino que é adorado, traz o chão no meu ferrado. O menino que é adorado, traz o chão no meu ferrado. O povo dançou a noite inteira e ninguém percebeu. Na noite de ontem, nem te conto o que aconteceu. O povo dançou a noite inteira e ninguém percebeu. No ar que é o dourado, chão de prata do meu ferrado. No ar que é o dourado, pobre o chão. O luar é o dourado, de prata do meu ferrado. O luar é o dourado, cobre o chão do meu ferrado.